Download News de número 17. Estou aqui com o Pablo, o Rick e o Alex. Olá, pessoal. Olá, olá. Opa, beleza? O André e o Fred morreram, né? Na verdade, eles estão numa reunião com o nosso próprio, nossa próxima entrevista, nossos futuros patrocinadores, então... Cara, mais uma semana sensacional, né, de lançamento. Grande lançamento dessa semana, que esperadíssimo por muitas pessoas. Mirror's Edge, mas infelizmente, né, só pra Xbox e PS3 mesmo, a versão pra PC foi... mesmo adiada. Acho que é pro ano que vem, cara. Acho que fevereiro do ano que vem que deve estar saindo. Na verdade, não tem a data, né? Falaram que é até o fim do inverno, não. O fim do inverno é até ano que vem. Cara, mas a espera sempre é válida, né? Normalmente as versões de PC sempre são as melhores. Continuando os lançamentos importantes. Call of Duty, World at War. Esse é o de Segunda Guerra de novo, né? Ele volta pra Segunda Guerra. Fim da Segunda Guerra, na verdade. Não deixa de ser Segunda Guerra, né, cara? Tá algumas inovações legais, com modo de co-op online também, online e offline, né? É, pras missões. Ele tem um modo de onde você enfrenta nazistas e zumbis, né? Ah, é. Só pode ser zero o jogo. Chegamos até a comentar aqui no... a semana passada. Não foi esse jogo que o nadador, aquele americano, ganhou uma cópia antes de todo mundo? Ele ganhou só o artigo. Foi em kart. Esse é pra tudo, cara. Pra Xbox, pra PS3, pra Wii, PSP, PC. É, tem aquela velha maldição, né, que todos os Call of Duty ímpares são ruins, mas vamos ver se esse quebra esse paradigma, né? Ô, cara, dizem que no co-op de tela dividida, o jogo ficou horrível, porque parece que as telas não ocupam o espaço todo. Se dividir em duas telas, elas não ocupam a parte completa de cima e de baixo. Fica alguns pedaços em... sem ser utilizado. Então você imagina a perda de área e como deve ter ficado ruim isso, né? Então, continuando aqui, também temos Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts pra Xbox 360. Tava tendo até várias reclamações, né? Porque no demo tinha textos muito pequenos e só apareciam em TV de alta definição, né? Em HDTV. Logo que deu esse problema, estavam reclamando que quem usava as TVs tradicionais, né? Não as LCDs, e em High Definition, e tava dando um efeito de blur que não conseguia ler porque o texto era muito miúdo. Aí o programador foi a público dizer que, infelizmente, era um custo absurdo arrumar isso. Ainda mais agora que o jogo já tava finalizado e já tava pronto pra ser lançado. Agora voltou dizendo que não tinha problema com isso, que eles conseguiram corrigir a versão final e que em qualquer tipo de TV o texto ia se adaptar perfeitamente em altas definições como nas convencionais. É, temos Pro Evolution Soccer 2009, lançando para Xbox, PS3, PS2 e PSP. World of Warcraft, Wrath of the Lich King, expressão para World of Warcraft, esperadíssimo. Cara, tem muito tempo que eu já tinha visto aquele trailer e tinha ficado babando com aquele trailer. Eu tenho muito amigo meu que era do clã que eu participava de World of Warcraft, que largou o jogo, foi pra outros e agora tá querendo voltar só pra expansão. Não, eu tenho um amigo que ele é membro master lá, tipo, dono da maior guilda brasileira, e ele já tá se preparando, cara, pra faltar aula, ficar uma semana encasulado, tá ligado? Você já estocou comida, né? Tem uma conta de refrigerante e salgadinho. Você vai até achar estranho, cara. Você vai andar nas... as ruas vão estar mais vazias nessa semana agora. Tirando agora aqui, pra Xbox, nós ainda temos WWE SmackDown vs Raw 2009, que é aqueles jogos de... é luta livre, né? Luta livre, né? Vocês que, tipo, o Fred gosta de ver homens fortes, suaves, pegando, é esse jogo pra você. Puta! Command Conquer, Red Alert 3 e Rock Revolution. E o WWE tem pra todas as plataformas possíveis, exceto PC. Pra PlayStation 3, nós também temos Rock Revolution e Age of Abode. Outro destaque da semana, né, é pra Wii, Star Wars Clone Wars, né? Lightsaber Duel. Do Wii é mais um jogo de Star Wars pela LucasArts, né? E baseado no filme e animação, né? Que lançaram recentemente, né? Vai usar o emote, né, e o Chuck pra simular o lightsaber, né? Então você pode ver várias pessoas quebrando seus abajurs a partir de agora. E, inclusive, tem aquele acessório pra você acoplar no emote que tem, tipo, um raiozinho de luz, é. Ah, meu Deus. Então, pra Wii, né, Tales of Symphony, Dawn of the New World. Olha, isso é um lançamento bom, hein? A série Tales é bem famosa, né? Vários jogos maravilhosos. Inclusive aquele Sonic and Tails. Ah, não. Tá merda, cara. Agora que eu entendi. Facebreaker, que o Party. É, Facebreaker, né? Aquele jogo de boxe, meio cartão, que foi mutilado, review só falando mal. Então, passando para o André agora, qual é a sua notícia da semana, André? Olha só, a minha notícia é que eu consegui vender o meu Oblivion original com capa e encarte original por R$39,90. E você comprou por quanto? Por R$29,90. Mentira. Oh? Sério? Ah, mentiroso do caralho. Pagou R$29,90. E foi, cara, eu só comprei porque tava barato. Estou no lançamento da semana, cara. Que vergonha na cara, não? Não. Vou tirar os lançamentos das semanas aqui, para o Wii ainda. Popstar Guitar. MLB Superstar, Imagine, Party Babies. Imagine, né? A Imagine só faz aquela coisa boa. É o jogo pra tu imaginar e não comprar. Mortimer Beckett and the Secrets of Spooky Manor, Block Party, Guinness World Records, The Video Game. Uau! Olha só, como é que é isso? Boa pergunta. Não, é pra Winner. Deve ser o quê? Deve ser o livro, tá ligado? Gigante, você passa as páginas com um emote. Não, deve ser você tentando quebrar recorde, né, cara? Ou não. Hasbro Family Game Night, Lusher 3, Big League Sports, Monk Mischief, Party Time, Brad Kids, Lumber Party. Pra PlayStation 2, além de todos os multiplataformas, whatever falamos, temos ainda também como Hasbro Family Game Night e Eternal Poison. Pra PC. RPG de estratégia, parece ser bacaninha, velho. Pra Nintendo DS, como sempre, 1 milhão de jogos. Pokémon Rage, Shadows of Almia, mais outro jogo de Pokémon. Se jogo de Pokémon fosse numerado, que número a gente tava agora? 12 já. Mas eles botam cor pra distrair. É, 12, 12 e nada, velho. 26. Technical Bowl, Kickoff, Star Wars, The Clone Wars, Jedi Alliance, Winx Clubs, Mission e Jenks, Populous. Eles ouviram o nosso cast e lançaram, né, cara? Vender mais aí no canal. Avatar, The Last Airbender, Into the Inferno, Pony Friends, Mini Bread Edition, Amazing Adventures, não. Mas Top Smoking Coach with Alan Carr. Coach agora tem de parar de fumar, cara. Acho que acabaram todos os idiomas do mundo. Com Alan Carr, como assim? O próximo vai se encontrar quem? Com Nogueira? Six Flags Fun Park, Guinness World Records de videogame, também pra DS. É um sinal, cara. Sally Salem, National Geographic Panther. Como é que é? Eu acho que foi na TGS que eu vi esse jogo. E Hello Kitty Daily para PC, Secret Service, Ultimate Sacrifice, Secret 2, The Fallen Angel, Fitz Horse Club, History Channel, Civil War, Secret Mission. Vamos então para as notícias dessa semana, né? Então, André, como você acabou de chegar aí, comece você com uma notícia. Olha só, cara. Eu tenho uma notícia aqui sobre o primeiro dia de lançamento de Gears of War 2. E no primeiro dia, o maldito do jogo vendeu 2,1 milhões de unidades. Nossa, no primeiro dia. Primeiro dia. Só não bateu os números do lançamento de Halo 3, que vendeu 3,8 milhões, cara. Você vê, né, o valor que um título tem, né, cara? Não, é porque o Gears of War 2, quando for o Gears of War 3, vai bater o rei, só ver. Eu fiquei meio bolado, cara, porque depois que eles inventaram uma metralhadora com serra elétrica no primeiro jogo, eu fiquei imaginando o que eles poderiam fazer pra melhorar no segundo, cara, porque é difícil. Mas já tem aquele cara com aquela lança mó bizarra, assim. É, a lança. O que, que pode ser melhor com uma metralhadora com serra elétrica? Uma lança com duas pontas de serra elétrica. Oh. Ah, e tem lança-chamas e lança foguete agora. Com serra elétrica. Serra elétrica. Não. Serra elétrica, né? Tipo assim, escova de dente com serra elétrica, barbeado com serra elétrica. Não, aí você vai pegar uma serra elétrica com serra elétrica. Caraca, aí já era, velho. Cara, ele tem um negócio de escudo que ficou muito bacana também. Você consegue fincar o escudo em determinada parte do cenário e ele serve como aqueles pontos de cover, né? Isso, de cover, exatamente. Isso dá muita estratégia no jogo. Nossa. E, cara, esse estilo de cover do Gears deu tão certo que quase todos os jogos já são atualmente tem, né, cara? O 07 Quantum of Solace tem. Também o GTA 4 veio com isso. A parada que tá tendo bastante, né, cara? Próxima notícia aí, Rick. Como todos nós já sabemos, né? Vai lançar o remake pra Chrono Trigger no DS, que foi um grande desapontamento, né, pra muitas pessoas. Eu. Porque, na verdade, vai ser um copy-paste da versão pra Super Nintendo. É que é o que a Nintendo tem se mostrado fazendo bem, né, cara? Porque até os próprios jogos do Super Nintendo do Virtual Console são ROMs, né? Tipo, emuladores. Aposto que eles baixaram em algum site legal, cara. Pra não dizer que é simplesmente um copy-paste 100%, eles adicionaram algumas coisas novas, né? Como uma dungeon nova, e um Monster Arena que você vai enfrentando os monstros um atrás do outro, como se fosse um survival, né? Foi recentemente divulgado que vai ter um final novo. Ai, mais um, né? E isso já é mais um. Coisa. Mais um final novo. Não, beleza. Então, embora sejam 52 finais, né? Agora são 53, cara. É, não que Chrono Trigger precisasse de mais um final, mas tá aí, né, cara? Só que outra coisa que eu tinha visto que é bem diferente nessa versão também é que agora ia ter salas de cinema espalhado pelo jogo, que tu pode ver umas cutscenes do jogo e tu pode ouvir a trilha sonora. Olha só, usar o DS de MP3 ouvindo a trilha sonora. Pablito, próxima notícia. A minha notícia é a repercussão que deu. Como todo mundo sabe, a crítica acabou com o Wii Music, né? E com Miyamoto também. É, a única que deu nota boa foi a OneUp e a Nintendo World Nacional. Óbvio, nota, né? Mas enfim. Óbvio. Depois de todas essas merdas que deu, o Miyamoto resolveu voltar a público pra tentar dizer que não é um fracasso, que na verdade o Wii Music é foda demais. Uhum. E ele, numa entrevista, dizendo que quando ele estava na criação do Wii, ele queria que ele fosse um videogame que ficasse no centro da mesa, de entretenimento para a família inteira. Uhum. Meio que dizendo assim, pô, ele não vai ficar trancado no quarto com a pirralhada, né? Uhum. E aí ele disse que o pessoal ainda não consegue, tá muito difícil, mas ainda não tá conseguindo entender a real utilidade do Wii Music, que é reunir a família, uhum, e fazer a pessoa ter um conhecimento de música, que ele acha que os outros softwares, né, ou seja, Guitar Heroes, o cassete, tu é um cover só. E que o Wii Music, ele vai te dar essa proporção musical e esse aprofundamento em 5 minutos, tu deixa de jogar sozinho, e a tua família, em volta, começa a querer compor alguma coisa e ter um conhecimento de algum instrumento. Caraca, o Miyamoto, não sei, cara, eu tô começando a ficar com pena dele. Não, ele, seguinte, ele tá pedindo com tanta vontade que a gente goste do music, que eu tô começando a gostar do music, sabe? Com respeito, não, né? Não funciona, cara, não. Primeiro, olha só, se eu for me reunir com minha família e meus amigos para fazer alguma coisa do tipo jogar um entretenimento eletrônico, eu vou querer me divertir descerebradamente. Eu não vou querer compor alguma coisa, eu não vou querer aprender alguma coisa. Eu não sei que tipo de amigos ou família que ele vai ter pra você sentar e tentar aprender básicos de música, ou sei lá, compor uma música, enquanto você poderia estar zoando seu amigo porque você ganhou dele horrivelmente no Guitar Hero, entendeu? Quando eu estou jogando Zelda, eu não quero aprender a desbravar um mundo fantástico e invadir dungeons, encontrar tesouros e a chave do chefe derrotar um monstro gigante. Eu quero me divertir, entendeu? Eu não sei qual que é o conceito que ele tem na cabeça dele pra criar esse tipo de coisa, porque acho que ele tá achando que o pessoal tá querendo uma coisa que ele não quer, que ele não quer. Eu acho exatamente isso. Ele tá com uma visão de mundo, do que o Wii Music é, que o pessoal não compartilha, mas ele tá querendo que os outros compartilhem. Tá querendo forçar isso com ela abaixo. Isso, velho. Eu acho que o resto do mundo não compartilha. Algumas pessoas vão compartilhar a visão dele, como a gente viu, teve reviews favoráveis, né, cara? Mas realmente a maioria não tá em ressonância, né, com o Wii Music, como ele mesmo disse. Só pra terminar então a notícia, ele revelou que quando ele era mais novo ele tinha uma banda e que agora já faz um tempo que ele anda treinando, tentando tocar, mas o que, que ele quis dizer com isso é que numa banda não importa se tu é um bom músico, é o conjunto que faz um bom músico, e o músico quando ele é bom, ele não toca um instrumento só. Ele chacoalha o note. O que importa é o cara que te promove e seus contatos. Eu também. Exatamente. Cara, tá óbvio que o Wii Music é uma tentativa dele de sanar uma frustração de fãs. Olha só, velho. Ah, é verdade. Nossa, é mesmo. Ele finalmente pode tocar todos os instrumentos que ele quis. Tudo que o Miyamoto faz explica em sua infância. Alex, próxima notícia. A versão europeia do Mortal Kombat vs DC foi revelado que ela não vai ter a censura no Fatality do Coringa. Quando saiu a notícia que esse Fatality dele, né, que foi um dos poucos, né, que pareceram bacana, foi censurado, o hype da maioria das pessoas foi de 1 milhão pra zero instantaneamente. Agora saiu essa notícia, né, que a versão europeia não vai ter essa censura. Tem que ver se os outros Fatalities, os outros personagens vão ser liberados também. Cara, qual que é a censura de Mortal Kombat? É M mesmo, né? Em teoria videogame. É, né? Mas por que censurar, cara? Que merda. Mortal Kombat já não é pro público jovem, né? Esse já tem a faixa etária dele. Sejamos francos. Na verdade, quem vai jogar esse jogo são pré-adolescentes e adolescentes menores de 18 anos, em sua maioria. Mas, como a censura é M, ele não tem que censurar nada, sabe? Os caras estão dizendo que é porque na Europa o selo de censura dele é diferente, né? Eles têm uns selos a mais pra faixas etárias maiores, menores. Então, por isso que lá o jogo não precisa de censura. Próxima notícia, então, aqui é para todos nós, né, jogadores de Left 4 Dead, descobriram que no Left 4 Dead Demo tem um hack para você jogar como um dos infectados. Olha. Tem até no fórum mesmo da Steam, tem alguém postou lá o passo a passo como é fazer isso, né? Tanto que uma vez eu estava jogando e um cara simplesmente sumiu e apareceu lá que ele entrou no time dos infectados. Fiquei assim, whatever, que é isso? Só que é um bem primitivo, né? Pelo que eu estou falando. Tem alguns problemas da IA, que não tá tão boa assim, os infectados ainda. Mas parece que você vai poder escolher, né? Qual infectado você quer ser, onde você quer começar. E ter algum poder de influência sobre os outros infectados. É, porque, na verdade, o que eu vi é que você vai poder ser um desses bosses, um desses líderes aí. Tipo Hunter, Boomer, Witch, etc. Você vai poder ser um desses. E aí, realmente, deve poder controlar um pouquinho a massa, né? É, talvez é meio que direcionar eles pra algum lugar ou fazer alguma coisa. Mas na segunda agora, eles lançaram um patch do demo que tirou essa possibilidade de mudar para um dos infectados, infelizmente. E além disso, parece que tem gente que conseguiu pegar um mapa a mais. Olha... Só que o que eles conseguiram fazer, acreditem, colocar a The Dust com o Last Photo 10, cara. Milhares de zumbis te atacando no meio do deserto. Próxima notícia então, Rick. É, dia 13, vai estar disponível na internet, né? Pelo menos para o console, algumas skins novas pro Dead Space. Skins de armadura e de armas vão estar disponíveis para serem compradas. Veja bem, compradas. Você não vai poder baixar no PlayStation 3 e no Xbox online, né? Basicamente, você vai poder comprar uns packs, né? Que vai ter a roupa ou uma outra skin de arma e tal, por um valor em média de 3 a 4 dólares cada, pera. Caraca, caro? É. Tá caro mesmo. Tá caro, sim. Tá. Tem dois packs exclusivos, tanto pra 360 quanto pra PlayStation 3. No pack do PS3, você pode pegar uma skin do Darth Vader e no 360 uma skin do Yoda. No Xbox 360 você pode usar aqueles Microsoft Points, né? Pra poder comprar sem ter que gastar o seu dinheiro. Pablo, sua próxima notícia, então? Vou vir com uma notícia bizarra agora. A Bandai tá lançando no Japão o Tutukibaku. É ótimo, na verdade ele não é um jogo, ele é um aparelhinho com uma tela de LCD e que tu soca o dedo e fica incomodando um personagem lá dentro. Essa nova sensação da Bandai. Caraca, velho. Ele virtualiza teu dedo e tu fica enchendo o saco do personagem. Que ótimo isso. Cara, eu não sei porque eu quero esse jogo, cara. Eu também, cara, é tudo legal. Nossa, velho. Esmagar o bichinho, olha só. Além desse homenzinho, também tem um panda com uma bola que fica brincando com ele. Panda! Tem duas coisas ali. Pelo tamanho do buraco e pela mentalidade dos japoneses, eu tô vendo que vai ter japoneses engraçados pra botar outra coisa. Caneta. Ah, claro. Vou confundir com computador eletrônico. Então, a próxima notícia aqui, cara, é um follow-up, assim, digamos, daquela notícia do sujeito que tinha fugido de casa quando os pais dele tiraram o Xbox 360 dele. Tu lembra? É, então, sabe onde o menino estava? No Brasil. Jogando na casa dele. Não. Morto. Verdade. Cara, isso aí é pra vocês, pais irresponsáveis, pro game dos seus filhos, tá vendo? É que verdade. Ah, é nisso. Mas o que aconteceu com ele? Então, não foi divulgado, a polícia não divulgou, assim, o que aconteceu exatamente. Deve ser divulgado mais tarde, quando eles investigarem direito, assim, o que aconteceu e tal. Falando nada sobre como ele foi encontrado, onde ele foi encontrado. Mas o garoto morreu, velho, morreu. Será que ele fez? Será que se matou? Eu acho que é capaz de ter se matado, cara. Se Porque se ele fugiu de casa por causa disso, o suicídio era o próprio passo. É, ele não é uma pessoa bem equilibrada. Cara, deu 3 red lights no menino. Próxima notícia então, Alex. A Midi Molecule, né, a empresa criadora do Little Big Planet, ela tá tendo alguns problemas. Foi aberto no fórum oficial do site da empresa que alguns cenários criados pelos usuários estão sendo apagados. É basicamente todos esses cenários de franquias, de terceiros, né, tipo Mario, God of War, Metal Gear Solid, eles estão sendo removidos dos servidores e parece que está acontecendo, que existe uma questão de termo de uso, de propriedade intelectual, né, das franquias, e por causa disso estão deletando vários cenários, já uma série de usuários aí que já estão putaços com essa história. Mas os jogadores estão sendo punidos por terem feito esses cenários? Não, ou... não. Só o cenário está sendo removido. É engraçado porque isso está virando moda, né? Eu tava até lendo hoje que no site também da comunidade virtual do Guitar Hero World Tour, a maioria das músicas que estavam no top deles eram, por exemplo, a trilha sonora do Mega Man, o Still Alive estava lá, que o pessoal fez para tocar, músicas do Sonic, o cacete, Doom, e eles também estavam deletando essas músicas por causa da propriedade intelectual. Só que eu acho meio bizarro, né, cara? Porque se tu vai fazer um jogo que dá liberdade pro seu jogador fazer o que ele quiser, o cara tem que fazer o que ele quiser, cara. É, deixa que nem expor, deixar os pênis monstros, exatamente. Quando você cria uma frase no Little Big Planet e coloca disponível no servidor, ela passa a ser propriedade da Sony. Então parece que essa ação é justamente a preocupação que a Sony tem de receber a processo de outras empresas. Sim, mas isso é estupidez, cacete, cara, porque óbvio que o pessoal vai saber que não é culpa da Sony, velho. Desculpa, mas se eu tenho lá meu Pokémon e aí o cara faz um jogo e passa a ser exclusivo da Sony aquilo, cara, eu vou tocar no cu deles, que tem dinheiro, não no povo de jogador. Ah, não, eu sei, mas sabe, isso é a natureza humana, mas que não deixa de ser estupidez, né, velho? Então, próxima notícia aqui, a Ubisoft, né, que faz jogos também de série de TV, como fez o jogo de Lost, ela desistiu de fazer o jogo de Heroes. Bom, velho, feliz. E, mano, o Heroes já tava ruim nessa temporada, então o jogo provavelmente ia ser ruim. O direito do jogo voltou pra NBC, né? Eles não vão mais tentar produzir o jogo. Não se sabe se foi pelo fracasso do jogo de Lost ou pelo fracasso de Heroes, né? Ou pros dois. Pois é, né, cara? Sim, Lost, que é um seriado bom, o jogo ser uma porcaria. É. Imagina Heroes que o seriado é uma porcaria. Cara, mas sinceramente eu não vejo como é que um jogo de Lost poderia dar certo, cara. Cara, tem muito jeito que um jogo de Lost poderia dar certo. Ah, cara. Os caras nem assistindo a série, as pessoas entendem direito a série, a jogar? Não, cara, eu acho que se fosse um RPG seria muito foda. Tá, tipo, tipo, enfrenta um urso polar agora, que faz da pare, assim, pô, tá, pode tá, ser, um tipo, barrinha carrendo, é, carregando, exatamente. Tá ligado? Aí você mata. Vem, Final Fantasy Lost, cara, fantástico, né? Ah, cara, eu acho que na real, tudo que é jogo que é baseado em série, que série tu vê, cara, não fica legal. Ah, cara, daqui a pouco vai ter o quê? Vai ter um jogo baseado em troca de esposas, pelo amor de Deus. Pô, já tem o Você é Meu Espécie Canona aqui da série, entendeu? Já teve o jogo de Big Brother, então whatever. Ah, é brasileiro. Puta, é verdade, cara. Eu tenho uma notícia, na verdade um comentário. Finalmente o Dead Rising 2 foi anunciado, né, velho? Além da versão de Wii, eles finalmente anunciaram que vai ter o 2, assim, decentemente para console. Eu não zerei, se alguém zerou sabe como é que é, que... Como termina? É, não, não cheguei nem a jogar, na verdade. Ah, mas deve ser muito divertido, cara. Enfim, mas alguém tem alguma notícia? Eu tenho uma bombástica, eu tenho uma notícia foda. Por favor, Fábio. Bom, a Nintendo anunciou, olha só, pensando no jogador hardcore, a Nintendo anunciou que está produzindo pro Nintendo DS junto com a Nikkei, que é a bolsa deles. Eles vão fazer um jogo que é um curso básico de economia, gente. Olha só. Só pensando na crise mundial. Exatamente. Não, assim, é aquela parada. Você não precisa mais de faculdade, né, cara? Daqui a pouco, todos os cursos vão ser substituídos por Nintendo DS, cara. Por jogos de DS. Pra que você estudar se você pode aprender tudo ali? Esse jogo, ele mostra os resultados da bolsa, né, da Nikkei. E aí ele te ensina a entender compreender os dados que estão lá e como é que é a linguagem utilizada no mercado de negócios, cara. Eu acho interessantíssimo. Se eu conseguir fazer um jogo que venda como DS, pra mim, tá valendo, cara. Cara, a única forma de ganhar dinheiro com a bolsa é fazendo um jogo pro DS que ensina como... É sempre assim, né, cara? Jogos que te ensinam como fazer as coisas que você deveria já estar fazendo. É, uma coisinha rapidinho também. Cara, vocês não imaginam qual foi o novo personagem incorporado em Resident Evil 4. Pessoas colocaram o Link no Resident Evil 4. Cara. Cara, ficou muito legal. Que porra é essa, velho? Meu Deus. Link no Resident Evil 4. Cara, eu tô embasbacado. Isso é fake, né? Não sei, agora não sei. Isso é fake? Isso parece que foi feito por fãs, né? E hackearam pra colocar ali. E os comandos que tem ali são de Wii, cara. Oh? Então não se sabe quem fez, de onde fez, de onde surgiu, se está disponível para alguém, ou se é completamente fake mesmo. Mas, cara, ficou muito bem feito. Só o chapéuzinho dele que tá bem assim, né, cara? Tá bem, digamos, inflado. É essa, né? Só um recadinho aqui pra finalizar. Eu, o André e o Fred estaremos no Qualicast, né, dessa semana, no Releases. De novo, cara. Nós somos figurinhas carimbadas. Eu estou quase mudando, né, de site. É verdade. Mas então é isso, confiram lá vocês. Entra na comunidade. Ah, e lembrando que a gente vai estar falando de Dead Space, né, cara? É, assim, na época que eu gravei isso, eu tinha jogado 15 minutos de Dead Space. Eu não sabia nem que tinha mais armas além daquela primeira. Então, por favor, tá? Releve. Ah, de Guitar Hero também. Guitar Hero, né? Aerosmith também. Mandem e-mail, comentem, acessem a comunidade do Orkut, do Nologin, no Steam. Sim. Todos os lugares. Todos vocês comprem Left 4 Dead para jogar. Não, ou não. Não. O Nilson ficou por aqui, não mais nada mais. Adeus, sai. Adeus, sai. Beijo, me liga. Ah, chupa com essas coisinhas. E o Emanuel Braga, ele não mandou isso por e-mail, ele mandou pessoalmente um desenho, mais um desenho de seus desenhos, né? Que eu estou mandando para o Fred agora para que ele veja-o, né? Gerando visualização. Ah, mentira, velho. Pô, cara, que droga. Ok, de forma alguma esperava por um desenho desses, né? É, a nova ameaça biológica aí. Cara, muito bom mesmo.